Você pode até gostar de mim, só que por você eu vou até o fim. Mas a coisa toda pega quando seu amor me nega e já não se entrega tanto assim. Quando você vai pro mundo seu sem me levar, quando você sai sem me beijar, sem mais adeus, sem razão. De repente então desaparece, vai em frente e até se esquece que me deixa tão sozinho, tão perdido num caminho onde o amor não acontece fora do meu coração. Não, não. Sei que com você vai ser assim. Sei que sem você eu vou chorar por mim. E o mais triste dessa cena é saber que vale a pena, mas você não vai até o fim, até o fim, até o fim. Você vai pro mundo seu sem me levar. Quando você sai sem me beijar, sem mais adeus, sem razão. De repente então desaparece, vai em frente até se esquece que me deixa tão sozinho, tão perdido num caminho onde o amor não acontece fora do meu coração. Você vai ser assim. Sei que sem você eu vou chorar por mim. E o mais triste dessa cena é saber que vale a pena, mas você não vai até o fim, até o fim, até o fim.